11h07, eu estou na linha neste momento com o Luiz Carlos Medeiros, ele que é coordenador industrial da Sanepar aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia. Teremos vistorias nas áreas aqui de Foz do Iguaçu que receberam a ligação com a rede de esgoto, a Sanepar, para fazer a verificação da ligação entre a rede interna e a rede coletora em vários bairros aqui da cidade? É isso mesmo, nós estamos fazendo uma vistoria, a Sanepar contratou uma empresa, né, para fazer uma vistoria no período de um ano. Vamos vistoriar em torno de 10% das nossas ligações no município, né, com o objetivo de verificar se está dentro da regularidade a ligação do esgotamento sanitário. No caso, quais bairros serão primeiramente alvo destas vistorias? Nós pegamos onde está mais crítico. E atualmente é o Jardim São Luís e Três Pinheiros, essa região ali que a gente já começou por ali. No caso, esses bairros situados na região leste do município de Foz do Iguaçu, há previsão também de trabalhos em outras regiões da cidade? Ah, sim, com certeza. Vai ser esparso, né, em todas as regiões. Como eu falei, são 10% das nossas ligações, vai dar em torno de 7.900 vistorias, e vão fazer em diversos bairros aí, onde a gente tem histórico de refluxo, de extravasamento de PV, então a gente vai estar trabalhando em cima disso. Em caso de constatações de irregularidades, como é que vai ser feita a conduta até, vai ser feita uma ação de orientação com o morador? O que é que a Sanepar está planejando a respeito? Então, a gente está fazendo a vistoria no imóvel, nesses imóveis que são direcionados, verifica toda a saída do esgotamento que tem no imóvel. Verifica se está regular, né? Caso tenha alguma irregularidade, a gente notifica, dá um prazo de 30 dias. Após esse prazo, a gente retorna na residência, verifica se está certo, se tiver ok, a gente dá um certificado de regularidade. Se não tiver, a gente passa para a Vigilância Sanitária, que é o órgão que vai acompanhar depois e tomar as medidas cabíveis lá. De qualquer forma, neste primeiro momento, então, quando for feito o trabalho de vistoria, se for detectada irregularidade, vai ser dada uma notificação, porque o objetivo é de que todas as pessoas regularizem a situação dessa rede? Com certeza. Muitas pessoas, às vezes, têm fossa e não está ligado na rede coletora, né? Também tem pessoas que utilizam o ralo da chuva ou a calha ligada na nossa rede, isso ocasiona o entupimento, o extravasamento do PV, atrapalha a nossa estação de tratamento. Então, o objetivo da Sanepar é esse, é regularizar mesmo a nossa ligação. A nossa rede, ela foi projetada e dimensionada para receber apenas esgotamento sanitário. Com relação a outro ponto, eu lhe pergunto aqui, a respeito do centro de Foz do Iguaçu, até pergunto porque nos chamou a atenção, ali na rua Santos Dumont estão em andamento alguns trabalhos. O que é que a Sanepar pretende fazer exatamente na rua Santos Dumont, aqui no centro de Foz? Na rua Santos Dumont é o seguinte, hoje nós estamos com a rede no meio da rua, é uma rede antiga, e cada vez que nós temos que fazer uma manutenção, uma ligação, um ramal com problema, a gente acaba quebrando todo o asfalto e causando um transtorno, principalmente no centro. A nossa intenção vamos retirar do meio essa rede, colocar pela calçada, e depois na sequência a prefeitura vai vir fazendo o recapamento asfáltico, e depois a Sanepar não vai intervir mais nisso, não dando problema de quebra de asfalto novo, que nem acontece, estava acontecendo, né? Ou seja, uma melhoria para os moradores ali, inclusive a Sanepar pede a colaboração das pessoas que habitualmente utilizam a rua Santos Dumont neste período aí, para, enfim, são transtornos que são gerados agora, mas que no futuro trarão um benefício? Ah, com certeza, a gente pede que a população tenha um pouquinho de paciência, né? Porque nossas redes são todas enterradas, não tem outra forma a não ser quebrando e abrindo mais. A gente vai estar fazendo com cuidado, já passou uma informação para todos da rua, passando em casa, entregando um informativo, avisando do trabalho que vai ser realizado, e vão tentar fazer no maior cuidado. Claro que sempre dá transtorno, mas é que nem você falou, no futuro aí a gente não vai ter mais problema, né? Não vai mais quebrar asfalto, e a reclamação ainda da prefeitura e da própria população. Então a gente pretende fazer isso na região central. Estamos começando agora aqui pela Santo Dumont. Ou seja, o trabalho vai se estender também a outras vias aqui do centro? A previsão é toda essa área central da cidade? Exatamente, a ideia é essa, juntamente com a prefeitura, que está fazendo todo esse recapamento asfáltico, né? Fazer todo esse quadrante central. A ideia nossa é essa. Onde tiver rede no meio da rua, a gente pretende jogar pela calçada, né? Uma pergunta que nos chega aqui através da internet, o ouvinte Fernando quer saber a respeito da identificação dos funcionários, dos contratados que vão até os imóveis para fazer a vistoria das redes de esgoto, eles estarão identificados com crachás, eles serão da própria Sanepar, serão terceirizados? Como é que o ouvinte pode identificar claramente estes funcionários? É, exatamente, tem que ter um certo cuidado, a gente entende isso também. É, o pessoal vai estar com crachá, vai estar com jaleco azul, com o emblema da Sanepar, escrito a serviço da Sanepar, e com o crachá de identificação. Então, essas pessoas que estão autorizadas a entrar na residência das pessoas. Né? Já a partir de quando? Quando começam os trabalhos ali na região do São Luís? Já começamos, as primeiras vistorias já estão sendo feitas lá. Então, todos os dias sai a ordem de serviço e já estão trabalhando na região lá. Portanto, moradores do Jardim São Luís, já fiquem atentos a esse trabalho realizado pela Sanepar aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Luiz Carlos Medeiros, coordenador industrial da Sanepar em Foz, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Então, nós estamos à disposição, a Sanepar agradece. Qualquer coisa é só ligar aí no 115, ok?